gerente para ordem de atenções em Alpate 5. Autorizado para o exame Odama 735, estação na frequência livre, Juliette Brasil. Brasil. 3805, autorizado a decolagem pistão no zero, venda nos 50 graus no zero nós. Oi, boa tarde, 600, pronto, ponto de espera, dono zero. Vando 600, mantém o ponto de espera, dono zero. Guardião 07. Guardião 07, visual com tráfego na curta sinal da 1-0. Negativo, visual, a intenção é prosseguir para cabeceira 1-7. Ciente, a retaguarda do tráfego, autorizado o governo do eixo, refatirando base, Guardião 07. 07. Final estabilizado, baixar travado. Tipo 5626, continua a aproximação, aguarde de autorização para pouso. Guardará. Tipo 5626, livre pouso, pistão na 0, venda no 50 graus, no 09. Autorizado o pouso, 5626. .05 decola 210, chama o controle 20.8. 08. Salvador, tá? 3205, decolou na da Euleda. Nosso autorizado prossegue aí pra cabeceira 17. Ciente, Guardião 07, autorizado uso pairado cabeceira 17. Vento no 50 graus, 1 no norte, poste no solo, Guardião 07. 707. Salvador, papá, papá, papá, Romeu. Papá, papá, Lima, papá, Mike, informação Romeu, aguarde cópia. O Codoto mantém a posição, nós temos agora uma aeronave para pouso parado na cabeceira 17. Após pouso mesmo, autorizarei seu ingresso. Como é que é, Codoto? 00, a cabeceira 17, Guardião. Sente, Guardião. Sente, Azul 41, bom momento. O senhor vai manter a posição até as 10. De acordo com o COA, o irá prosseguir por posição 03. Porém, tem um Boeing da Gol na mesma posição. Tá ok, então vai manter a posição aguardando a posição livre no barra de 4 no nome dele. Solo Salvador, trip 5626. Trip 5626, prossegue type via Alpha, reporte naquilo. Alpha reportará naquilo. Afirmativo, atrasado ingresso no pátio 4 via Gramado, no solo 1-2, acessão à frequência livre, Guardião 07. Mike, acordado, autorizado ingresso para o 7, reporte pronto. Pátio 1-Índia, no ponto 0, chama torre, 1-8, decimal 6. Azul de altímetro no 0-8. Gente, autorizado o táxi via pátio, Índia, ponto de espera 2, Santos 86, 1098, ajuste do altímetro 5489. Salvo Lima, Papa Mike, só solicito estacionamento para permanecer no pátio 4. Gente, Lima, Papa Mike, estão me deixando lá. Chame para a decolagem. Vai decolar, vai chamar tudo para o táxi, para a procedida baixa, para o pátio 4. Gente, é o Papa Mike, chama a torre 1-8 de Silva Meia. 1-8 de Silva naquilo que mais está chamando. 5626, prossegue táxi via parte 3, posição 03. 5626? Afirma, teve 5626, posição 03 do parte 3. Ok, posição 03, parte 3, obrigado. Falou, boa tarde, é o Papa Papa Mike, está chamando. Mike, Juliette, Romeu, informação. Romeu, agora de cópia. Azul 4116, fica atento à TR da Triple Epsilon, após, prossegue via Juliette, posição 02. segue após o trip pela Juliette para 02, o 4196, obrigado. 07 da PUCA. 370 da PUCA, obrigado. Eu poderia confirmar o local sobre voo? Desculpa, não compreendi. Autorizado Salvador, Salvador é 507, decola do 17 com curva direita na proa do litoral sul. Controle 120 decimal 8, 3.20, 115. Pego Zete Romeu, acionamento de táxi, torre 118 decimal 6. Mike, direcionar. Mike, direcionar e reposte táxi. Salvador, boa tarde, trip 5489, próximo à ponte de espera da 10, pronto. Trip 5489, autorizado alinhar e decolar, pista no 0, vento no 40 graus no 09. Autorizado alinhar e decolar, 5489 da trip. Fora do solo, Mike, Eco Delta. Mike, Eco Delta, fora do solo, zona 5, chame o controle no 20, decimal 8. 08, Delta. Estacionamento, sempre próprio táxi. 1070 André, na retaguarda, após a passagem, inicia a chamada táxi, grato, bom, 363. Delta, prossigo no meu pés. Corre do Axé, reportando fora da barra. Vai reportar fora da barra, Mike Eco Delta. Solicita proa direto do Manati, Mike Eco Delta. Sonati então, prosseguindo, reportando na 20ª milha, Mike Eco Delta. 20ª Delta. O 489 decolar 217, chame o controle 120 decimal 8. Controle Salvador, o trip 5489, boa tarde. Boa tarde, 5489, contato radar na decolagem Subol 200, saída Arbor. 5489, sobe 200 no perfil da Arbor. Prisão da Sagas, reporte para ingresso, pistola 7, Mike Juliette Romeu. Mais direto, Romeu. Prezado Brasília, nível de voo 360, decola da 10 com curva direita, saída Arbor Elefa, via Amper Zulu 17. Controle 120 decimal 8, transponda 5435. Brasília, nível 360, decola 10 curva direita, Arbor Eletra, depois é para Juliano 7, 120.80 para saída e transponder 5435, trânsito 3561. Então 3561 no acontecimento correto, estamos pronto para o direcionamento. Obrigado. Controle Salvador, boa tarde, é o Papapapá, Marquinhos Leste Romeu. Gol no 600, chame o centro Recife, 12685, alterno 2545. 2685. 12545, gol no 600. 545 graus. Mike Juliette Romeu, controle Salvador, prossiga com referência visuais, 500 pés. Confirme o local de sobrevoo. 500 pés em condições visuais, a intenção é subúrbio, senhor. Se autorizado, dá presente pro de Águas Claras. 141, de autonomia. Grato, autorizado, táxi via Índia, ponto de espera, chama torre 118, decimal 6. Ajuste altímetro no 018. 1018, no ponto de espera, 18.6, chamará o gol, 333, gato. Autorizado ingresso, táxi via pista, ingressar no pátio 4, frequência livre, Lima Papa Mike. Lima Papa Mike ingressando não no 7, prosseguindo no pátio 4. Gente. Informação é Serra, pronto cópia. Pronto cópia, gente, Serra. Autorizado Recife, nível de voo 350, decola da 10 com curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, via Upper East 58. O controle 120 decimal 8, transponder 5443. Recife nível 350, decola da 10 com curva à esquerda, com perfil da Puca, Aracaju, Upper East 58, aerovia 1208, controle 5443 no transponder, Janeiro 61. Janeiro 6142, cotejamento correto, se não tiver estacionamento. Bem, chamará. Auto 6315 and King 215, pushback and startup. Auto 6315 clear to pushback and startup, report to ride for taxi. Click ready, 6315. Lima Papa Mike aqui no 44. Frequência livre, Lima Papa Mike. Está presente, já foi apresentado uma notificação. Se possível, afastar na proa nordeste com 10 milhas afastando de Salvador. Fala que para a cópia chame solo 21.9. 21.9, Lima Papa Mike. Ikeko Delta, gente, frequência livre para coordenação. Para puxa estacionamento. Alô, 394, agora é o feedback. 394. Corre, Algon 333. Chame, controle 1208, decolado aos 23. Grato, 1208, chamará o controle 1333. Controle Salvador, boa tarde, Algon 333. Alô, 333. Contato radar na decolagem, suba 360, saída da EL. Da EL 360 subindo, Gol 366. Da 197, comprou a norte. Controle 120.8, transponder 0122. Usado mil pés, está passando no setor norte-oeste. Decolagem comprou a norte. 0122, mil pés. O Lima Papa Mike, 19, 128. Lima Papa Mike, confirma pessoas a bordo? 3 a bordo, 4 e 4. Sim, estacionamento táxi, torre 118, decimal 6. 18, grato. Torre Salvador, Papa Papa, Lima Papa Mike. Lima Papa Mike, pronto para decolagem? Pronto para decolagem, né? Prisado, comprou a norte, Lima Papa Mike, vento no 6009, norte, pode parar do solo, Lima Papa Mike. Cortará fora do solo, Lima Papa Mike. Vista a possibilidade para o Nordeste, Jonathan. Prisado para o Nordeste, Lima Papa Mike. Cortará fora do solo contra o Nordeste, Lima Papa Mike. Mais de 20 no ponto de espera da 17, iniciando decolagem. Sim, Lima Papa Mike. Papa Mike fora do solo. Papa Mike fora do solo aos 26. Aguarde transferência de controle. Aguardando Lima Papa Mike. We have 142 on board, 3 hours, 50 minutes with Galeon, alternate. Select 315, approve the taxi via midnight from taxiway Indio, hold the point to runway 10, contact the tower at 118.6, QNH 1018. Hey, taxiway Indio 118.6 is the tower with 10186, 315. Nordeste, Lima Papa Mike. E o Lima Papa Mike novamente? Prossiga. Poderia fazer um check de equipamento pra gente, altitude e velocidade? Tá livre, 394, obrigado. Usando 400 pés. Quantos pés, desculpa? Modo Charlie cruzando 400 pés e velocidade está cruzando aqui 77 graus de vídeo. 77 graus, obrigado. Lima Papa Mike. 77, 77. 77, grato. Charlie, boa tarde, Tan 3154, transfere informação Romeu. 3154, boa tarde, terceira identificação, chegada Mari, desça para 3.000 pés, altímetro 018. 3.000, 1.018. Lima Papa Mike solicita regresso para 17. Está com curva à esquerda, o Lima Papa Mike aguardando transferência de comunicação. Curva à esquerda aguardando o Lima Papa Mike. Controle ao Papa Papa Mike Slash Romeo, próximo a Paripe, mantendo 700 pés, autoriza um no meu pé. Autorizado Galeão, nível de voo 360, decola da 10 com curva direita, saída da El, Lena Bridge, via Pesulu 10, após MAP, após Lúvito, após Barbacena, após conforme rota. O controle 120 decimal 8, transponder 5447, aguarde para cotejamento. Papa Mike, chame torre agora, 18 decimal 6. 86, grato, Lima, Papa Mike. Papapá, Lima Papa Mike. Lima Papa Mike, prossiga. Lima Papa Mike está regressando do setor nordeste, está afastado de Salvador 3 milhas e meia. Confirme destino. Destino Salvador, senhora. Pouso na 17? Confirme na 17. Gente, reforce na conta final para pouso, Lima Papa Mike. Cortará na final, Lima Papa Mike. 1251, alterno 3325. 1251-3325, chamará Recife, bom, 333. Trip 5489, centro Recife agora, 260, alterno 288. É, 6315, né? A rota de Santos Zulu no 0, Smart, Luz do Barbacena, 208, controle, 5447. Hotel M2, 3, cotejamento correto, são pontos que tiver questionamento. Direto Quebec Kilo, apenas confirme, pátio 3, decola da 1-0. Afirmativo. Gente, autorizado Zero Cruz, a 1000 pés, decola da 1-0, com curva direita, pelo corredor Axé. Controle 120, decimal 8, transponder 0126. 0126, transponder, decola na 1-0. Direto, quer ver que eu estou pronto para o estacionamento? Está pronto para o estacionamento. Direção Nácia, pronto, táxi. Salvador, 1394. Voo no 394, autorizado, Alien manter pista no zero. Alien manter no zero, 394. Uma Papa Mike de base para a final na 17. Lima Papa Mike, livre pouso, pista 17, vento no 40 graus, no 09, reposte no solo, Lima Papa Mike. Será no solo, Lima Papa Mike. São 3561, autorizado para o Cibeca Sanamento, chame pronto o táxi. Ele para o Cibeca Sanamento, 3561. 1394, autorizado decolagem de pista 10, vento no 40 graus, no 09. 01, a bota. Gente, na Delta chama a torre 118 decimal 6, ajuste altímetro 0.08. Oceaneira 6142 no 06, pushback acionamento. Oceaneira 6142, autorizado pushback acionamento, chama o pronto táxi. Livre puxa acionado, chama o táxi, Oceaneira 6142. Salvador, o Papa Santo, o Juliette Quebec Hill. Cheio Juliette Quebec Hill, mantenha a posição. Mantenha a posição, Quebec Hill. Romeo Oscar, quer informe Pátio, se quiser de decolar. Ciente, autorizado. Morro de São Paulo, decola da 17 com curva direita pelo corredor até o controle 120.8, transponder 0130. Confirmo que o Romeo Oscar 0153 transponder, poderia confirmar a pessoa da bordo? Estacionamento tá, torre 118 decimal 6, mas o seu cimento no 018. Oi, boa tarde. Eu acho que eu prossiga. Livre uma resposta de táxi. Roger Olympus 02, descent level 050, bom for arrival. Descent level 050, bom for arrival, 02. 1-2-9 Alterma com 5, 4 horas e 11. Observo Airbus 12, né, na faixa central, autorizado táxi via Pace Wing, no ponto espera torre 118, decimal 6. Ajuste altímetro no 018. 18 agora, então segue o Airbus adiando. Pace Índia e no ponto espera torre 18, 62, 63, 5, 6. 3154. Curva à direita, dando 1000 pés, veículo 237. Agora as transferências de controle, Juliette, Quebec Hill. Quebec Hill. Prossiga para 2000 pés, está autorizado, LSX-2, reporte localizador. 2000, autorizado, reportado no localizador 3154. Torre Fortaleza, boa tarde, o Xander 6142, próximo, espera a ponta. Xander 6142, ali decola pistão 0.